3601, está autorizado a linha decolada 10, vento é 080 graus com 5 nós. Sente livre a linha decolada 10, está 3601, decolou de Salvador ao Zuno 6, o controle em 19-8, tem um voo e um bom dia. 19-8, muito bom dia, 3601. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3601. bom dia, a torre de Salvador, Oceaner 62, 51, ciente da informação, Foxtrot. Né, 6251, bom dia, copia 360 para Guarulhos. Confirmo, não sei se conta para cópia, Oceaner 6251. Oceaner 6251, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Aperzulu 14 até Gruff, Aperzulu 16 até Bravo Hotel Zulu, pós direto à posição Trive, Aper Whisky 58 e Poços de Caldas. Decola a cabeceira 10 com curva à direita, inicialmente cumprindo o perfil da subida da EL, após direto para as posições Leda e Crate. Transponder é o 5462 e o controle em 119.8 com a tele. São Paulo autorizado, nível 360, aeroviário uniforme do 14 até Bruxo, uniforme do 16 para o Hotel Zulu. Após voa Trivi, intercepta uniforme 58, posso. Pissinhoso a 10, decolagem com curva direita da EL, Leda, Crat, 5462, transpone 1098, Ocean 6251. Correto, Oceaner 6251, chame pronto para o pushback e acionamento. É, autorização com essa rota é válida apenas para 0700, ok? Agora são 0621. Chame de modo a cumprir então esse horário. Tá, gente, mais deslizado é possível. Chamar para o push e acionamento 6251. Gente, bom dia. Bom dia, senhor. Gonzalo, Salvador, Mike, 3 Delta. Bom dia, tá 360. Pode reboque. Sua posição remota até a ponte 8. Autorizado, reporte ao término do reboque, Mike X-Ray Delta. Gente, obrigado. Bom dia, São Paulo. O 4157, perdão, 4177, copia o 380 para a Vitória? Copia, 4177. Azul 4177, autorizado para a Vitória, nível de voo 380 pela Upper Whisky 50. Decola da cabeceira 10, com curva direita, inicialmente na subida da El. Após direto para as posições Leda e Bidev. O transponder é 5473 e o controle em 119.80, cotejo. Autorizado Vitória, nível 380, transforma em 5.0, depósito da 90, primeira curva direita, descida da El, após o direto Leda, após o Bidev. 473, controle em 98, azul 4177. 4177, Correto, cotejamento, chama pronto para o push e acionamento. Salvador, mais de 3 delta, informando o teste do reboque. Posição 8. Bom dia. Obrigado, bom dia. Salvador, cordial, bom dia, WebJet 6746, na informação, Foxtrot corrigindo 6749, cópia Guarulhos 340. Bom dia, Web 6749, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela Upper Whisky 50, decola da cabeceira 10 com curva à direita, inicialmente na subida da EU, após direto para as posições Leda e Bidev. Transponder é 5474, controle em 119, decimal 8, cotejo. Autorizado Guarulhos, 340, Upper Whisky 50, decola da P190, curva direita, no perfil da EL, após voar Leda Bidev, 5474, transponder 119, decimal 8, é o controle, WebJet 6749. Correto, 6749, chame pronto para o push acionamento no 05. Chama. Salvador, o Chanel 6251, está no...